Agora é bicha chique. Bicha chique. Hoje à noite todo mundo convidado, então, pra dançar tudo isso e muito mais no Segredo em Porto Alegre, em mais uma reunião dançante. Vai daí, Cajezinho. Seguindo a tendência e a saga da família do Dejair, estou enviando os fatos verídicos Dejair. E cotidianos do primo do Dejair, o Conrado. Olha o Conrado. Vamos lá então para Conrado muito lá, bom, muito bom. Na cafeteria. Olá, bom dia, meu nome é Conrado. Eu quero um cappuccino com chantilly. Com o quê? Conrado! Conrado na casa de sucos. Bom dia, meu nome é Conrado. Eu quero um suco de abacaxi com hortelã. Com o quê? Conrado! Conrado na papelaria. Olá, meu nome é Conrado. Eu quero um caderno com capa dura. Com o quê? Conrado! Ler no PB das 13 horas. Eu recebi no Twitter hoje à tarde um Vinícius que é assim, Diniz que mandou aí. Cara, tudo bem? Meu nome é Wilson. Eu gostaria de um sanduíche aqui, também um milkshake e uma batata frita. Ok. É isso, senhor? Não, Wilson. É isso? Não, Wilson. Era Wilson. E perguntaram pra Sandy o que é bom pra passar no pé pra não dar chulé. Ah. E ela disse que talco é bom. Talco. Pelotense. Talco é bom. Talquinho pelotense. Ah, talco é isso. Talquinho, né? Que tênis pé baruel, essas paradas. Ela acha aí dos jovens empreendedores. Olha aí. Ela disse que acha o máximo, inclusive já abriu seu próprio negócio. Perguntaram pra Sandy qual o seu modelo de carro favorito. Ela disse que era picape. Porque ela gosta de levar muita coisa atrás. Aí tem a caçamba e tudo mais, legal. É grandão, né? Perguntaram pra Sandy se o problema do Brasil são os políticos. Aí ela disse que o buraco é mais embaixo. Mandou Luiz Fernando de Joinville. Muito bom. Rapidinho, Davi, antes de ti aqui, só comentar que o nosso ouvinte, Júlio Licodiedoff. Nossa, que nomezinho, hein, Magno? Deve ser Licodiedoff. Ah, é. Né? Licodiedoff. Ele diz assim: caros pretinhos, acabo de receber através dos correios e um envelope timbrado bonito da Câmara Municipal de Porto Alegre uma correspondência do vereador Neucir Tessaro. Contendo um cartão impresso de feliz aniversário. Agradeço ao vereador, que está aplicando muito bem a verba pública. Diz aqui o nosso ouvinte. Que beleza! Bom, vai, Davi! Não falem o meu nome. Disse o ouvinte. O e-mail dele tem um título de traição. Lá vem mais um. Descobri um caso de traição na minha família. De uma maneira muito inusitada. Meu tio me deu o celular dele de presente, mas não tirou o cartão de memória do celular. Ai. E adivinhem? No cartão de memória tinha muitas mensagens calientes. Calientes para sua amante, elogiando seus seios, suas pernas, seus beijos, o seu jeito de fazer amor, etc. Bem, eu queria saber o que devo fazer. Devo contar para minha tia que ele trai ela? Que situação. Não, né, cara? E acabar com uma família? Tá dizer, louco, né? Não, cara. Devo chantagear o meu tio? Sim! Vai deixar de ser burro! Ou a ideia que mais gostei, chantagear a mulher e tentar pegá-la também, caso ela seja realmente linda. Aí tu vai te incomodar com teu tio, vai acabar com a família igual. Chantageia só o tio. Tio, Rock in Rio, tá aí. Mas de repente é uma baita gostosa, cara. De repente a mulher é gostosa. Não. Se amante do tio, não se pega amante do tio, não. Tio, respeita o tio, né, cara? Tu pegaria uma amante do teu tio, Cadê? O tio é burro, cara. Tu pegaria uma amante de algum amigo teu? O tio te deu o celular e tu vai lá sacanear o tio. Não, ele não te deu o celular, ele vendeu o celular, não foi? Deu, cara. Deu, cara. Nesse caso eu não sacanearia o tio. Tu não sacanearia o tio como? Todas as formas aqui são de sacanear o tio. Não, acho que dá uma intimar o tio. Tio, ó, é o seguinte, eu tô sabendo, olha aqui as mensagens. Quero 300 por mês pra não falar nada. Não. Chama o tio na xixa e 300 por mês. Tu 500? O Maurício é aquele sobrinho que um dia vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Eu sei o que fazer. Fica trocando mensagens com a mãe do tio pra sempre. Impressionante como eu e o Potter pensamos igual. Pra sempre. Vocês não moram, né? E aí tem uma vida parecida. E aí a vida flui, né? A vida foi, tu lê coisas gostosas. Tudo a ver a nossa vida. Sente aquela emoção quando faz o barulhinho da mensagem. Isso é sacanear contigo. Apaga todo o conteúdo e vai viver a vida. Esses dias eu mandei uma mensagem pra um amigo meu de madrugada, porque eu tava no meio de uma festa, precisava saber o nome de uma música. E ele disse que quase desmaiou quando chegou a mensagem. Por quê? O pavor, né? Você acha que é tragédia, né? Fez o barulho de madrugada, o cara, meu Deus, uma mensagem. Pode ser tragédia. Quem é que tá, mano? Nossa, pode ser amante, né? Bêbada. É mesmo. É claro, as mulheres, as outras mulheres. As amantes bêbadas mandam. Fazem isso. Muitas, perdem o controle a esse ponto. E o teu amigo é casado? Esse amigo, não, namorada. É brabo também, né? O que tu ia falar aqui dessa mesa? Aqui nessa mesa aqui, acho que ninguém recebe mensagem de madrugada. Não. Eu só recebo tuas. Eu só recebo mensagem de madrugada aí quando é desastre, é catástrofe ou alguma notícia ruim. Isso tem acontecido muito na tua vida. Às vezes eu recebo da minha operadora mensagem de madrugada. Mas uma amante mandando mensagem de madrugada é catástrofe. Claro que é. Não, mas notícia ruim que eu digo. Tsunami. Doença na família. Tsunami é uma catástrofe. Né? Sim, mas lembra que a gente uma vez a gente foi esperar o tsunami na casa do KG? Foi lindo. Na CNN lá, a gente chegou lá, era só uma lembra que era uma... Eu só recebo mensagem. Compramos 50 litros de chope pra esperar tsunami. Adivinha quem veio com a notícia. Olha, vai ter um tsunami hoje. No Havaí. Vai ser transmitido ao vivo. E os caras ficaram na CNN mostrando a prainha do Havaí. Vinha as ondinhas, voltava as ondinhas. E nós lá. Mataram 50 litros de chope. 50 litros de chope. Cadê o tsunami, porra? Mas é bom. Olha o programa desse cara. Esse é o melhor, cara. Falar, de vida, cara. Né, mulher meu nunca viram. Cara, mulher era um sábado, tava 30 graus, o que tu vai fazer? Todo mundo casado? Claro. As mesmas mulheres? Vou olhar o tsunami e beber 50 litros de chope. É bom olhar o Mondinha, né? Que tristeza isso. Demais, cara. Tá olhando o Mondinha, é legal, Magnata. Essa noite eu lembro que eu vomitei nessa tarde, tanto chope. Não veio tsunami, né? O cara não se emociona, o cara fica só lá na piscina. É, queria tu fez um tsunami na piscina do KG. É, aquela que o Maurício tomou banho. Depois. A gente fazia pras lutas do Mike Tyson, a gente fazia uma reunião, todo mundo ia lá, mas ela pra casa, compramos 89 cervejas, tá? Aí, preparou a comida, churrasco, tudo direitinho, vamos lá, pessoal, vai começar a luta, aí todo mundo vai pra ver a televisão, terminou a luta. Acabou a luta. Aconteceu isso também, uma galera reunida pra ver o Anderson Silva pra lutar com o Belfort, a luta às 13h30 da manhã, às 2h, ninguém viu a luta. Durou 10 segundos, um minuto pra luta. Que vai beleza. Daí, Porazinho. Vou mandar uns beijinhos e abraços aqui, ó. Um beijo para a Renata Mello, que é namorada do Guilherme, lá da Paquetá Esportes, do Jonathan também, que trabalha na mesma loja. Maravilhosa. E para também Lédio. Também é namorada da Renata, viu? Para os Lédio. Os dois estão pegando. Sabe que o Lédio... Lédio Carmona? O Lédio, tem o mesmo nome do Lédio Carmona. O Lédio, ele é gerente da Damiller. Do centro, cara. Certo. E diz que a galera da Damiller do centro não recebe os abraços que a galera da Damiller do que Barra isso? Recebe. Ah, uma divisão. Então, frequento a Damiller do Barra. Mas quem me deu o nome do LED pra mandar um abraço foi o pessoal da Damiller do Barra Shopping. Boa. Que me disse, pô, lembra lá da galera do centro e tal. LED, toda a sua equipe. Eu já vi que da Damiller do centro. Sexta-feira é o dia do que o Porã vai às compras. Vai às compras. Tarde livre para compras. Tarde livre para compras. Mas então vamos lá, ó. Mandar um abracinho também? Quer mandar um abracinho? Dois caras que estavam dirigindo o caminhãozinho da vidraçaria Nato. Me encontraram agora na Venâncio? Aqui. Não, aqui, me encontraram no morro aqui agora. Fui na garagem, no estacionamento, pegar uma parada no carro. Tá vindo no morro? Os caras. Pegar uma parada no morro ali. Vai dizer que é aquela parada que eu te pedi. Não tem nada a ver contigo, cara. Fui pegar uma parada dentro do carro do colega. Mas eu te dei um novo CD. Eu te dei o meu novo CD pra tu curtir. E era só um abraço pros caras da vidraçaria. Só um abraço. Pros caras da vidraçaria. Eu vou falar. Ah, vai, Porã, vai. Ô, galera do Pretinho, eu tô mandando aqui umas frases que curti e não é para o desafio do Pi. Graças a Deus. Batatinha quando frita, se esparrama na marmita. Minha sogra quando grita, mais parece uma cabrita. As meninas de hoje estão iguais ao Facebook. O cara curte e ainda comenta. Quem nunca viu sua mulher subir na balança e ela ir de 0 a 100 em menos de 3 segundos não sabe o que é ser casado com uma super máquina. Eu tô mais feliz que genro levando a sogra na rodoviária. Olha, se fosse fácil, se chamaria miojo, não relacionamento. É isso aí, minha velha. Quem mandou foi o Carbone. Grande Carbone, hein? Centro médio, né? Bigode. É o problema da Tovar. Não citem nomes. Se ela ouvir, vai saber que é ela. Hoje cheguei num restaurante com o pessoal da empresa e eis que entra uma loirinha, baixinha, seios fartos, pernas torneadas. Demais a loirinha baixinha, diz o nosso ouvinte aqui. Todo mundo de olho nela, fui me sentar e ela sentou bem no meu raio de visão. Ai, que susto! Não me contive e dei umas olhadelas. Aham, passou. Lá pelas tantas, ela olhou pra mim e fez um sinal de beleza. Ah, polegar pra cima, isso, fez um sinal de curtiu. Thumbs up. E eu todo bobo. E eu todo bobo, cumprimentei-a também. Foi aí que ela disse baixinho e soletrando para eu ler os lábios dela. Ela disse o seguinte: agora volta a comer e para de olhar pra cá. Que mulher, hein, cara? Que mulher. Atitude. Atitude. É isso aí, mandou o cara aqui pra nós, nosso ouvinte. Mandem minhas desculpas pra ela, para o caso dela estar ouvindo, certamente está. E diz que quer o telefone dela, pois sou brasileiro e não desisto nunca. Mas não adianta, né? Depois dessa aí acabou. Acabou-se tudo. Acabou a banda, né? Mandou o Marco pra nós aqui. Valeu, Marco. Piada do Potter! Piada do Potter! Linha de aquecedores Umbu! Como pode Umbu ser tão quentinho? Antes tem um recado pra dar aqui, cara. O gurizada que pediu pra gente passar um recado aqui. Tô contratando vocês através desse e-mail pra fazer o convite. Tanto a vocês quanto a todos os ouvintes, se for possível anunciar. No próximo sábado, dia 13, acontecerá mais uma partida de futebol americano. Cara, não faz isso. Pela cara. Liga Brasileira. Os negros vão escovar teu pelo, cara. Porto Alegre Pumpkins versus Gladiators. O evento ocorrerá no campo principal da Unicinos a partir das 13 horas. Apenas estacionamento é pago, já que para assistir o evento em si, não é necessário desembolsar nenhum pila. Contamos com a colaboração e parceria de vocês na luta pela difusão desse esporte que no Brasil ainda é um pouco conhecido. Lembrando, Porto Alegre Pumpkins versus Gladiators. Obrigado, Júnior. E aí o mendigo se aproxima. O Júnior deve ter 1,97m de altura, pesar uns 104 quilos. Pode ser do time de ataque. Pode ser do time de ataque. É um pouquinho menor. Pode ser Pumpkin. O mendigo se aproxima de uma loira cheia de sacos de compras da Louis Vuitton. E aí diz o mendigo: madame, eu estou sem comer há 4 dias. E a loira com as bolsas da Louis Vuitton: ah, meu Deus, como eu gostaria de ter a sua força de vontade. Patrick Custódio de Passo Fundo manda pra gente. Custódio, que nome que tem esse rapaz, né? Termina com ódio. Custódio. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência aqui, Maurício Amaral. Estou precisando da ajuda do Pretinho para vender uma esteira elétrica da marca Caloi, modelo CL3000. A esteira está em ótimo estado, funcionando tudo, só quero vender mesmo porque estou precisando da grana. Pela esteira estou pedindo R$500 e quem tiver interesse, por favor, mande e-mail para esteiracaloi@gmail.com. É uma viagem sem ida a esteira, né? Puta merda, mano. Cara, esteira, ai! Esteira não leva a lugar nenhum, né? Dá, leva sim, quando cara, dá problema, te leva pro hospital. Os caras, né, do OK Go fizeram um clipezinho com as esteiras e ficaram famosos no mundo todo. Galera do Pretinho, esse já é o meu terceiro e-mail tentando vender o carro da minha namorada. Vai dar mijada em nós. Ela tem um Ford Ka ano e modelo 2000 na cor verde. Sabe quando que vai vender um Ka verde, né? 2000, nunca. Ela pretende continuar estudando e pra isso teria que vender o carro pra pagar os estudos. Gostaria do apoio de vocês para que mantenham o estudo dela. Valor e forma de pagamento negociamos após o anúncio e assim quando formos procurados pelo Felizardo. E-mail é vendok2000@hotmail.com. Como escreve 2000? 2000. Tá. vendok2000@hotmail.com. Vou dar uma dica pro parceiro aqui. Faz o seguinte: vai no Detran, vai tomar banho, solicita a troca de cor do carro, bota preto, vai no, troca o documento e aí anuncia o Ford Ka preto, vai vender mais rápido. É uma. Foi legal com ele, cara. Fui, cara. Fui verde, não vai vender. Tá, tem alguém que gosta de carro verde. É, eu gosto, adoro carro verde. Mosca, mosca adora. Eu gosto muito de carro verde. Eu gosto de carro verde. Eu gosto. O Pause, por exemplo, tudo verde. Eu tenho. Meu último carro era verde. Meu último carro antes de ter esse. É mesmo, era verde, era verde. Então não era o último. Não, o último carro, o último antes do atual. O anterior. Anterior. E aí, Mirzinho, beleza? Como é que tá, querido? Tudo bem? Tudo bem, querido. Tá até com a camisa verde, né? É, tô de camisa verde. Tá até com o dedo verde, tá tudo verde. Não, dedo olha verde só. Não, cara. Gente, às vezes a gente tá jogando tênis, né? Hã? A gente jogando tênis aí ainda? Claro, o KG joga tênis, Potter joga tênis ainda? É. Joga ou não joga? Eu jogo tênis também. Eu jogo, mas não jogo. Jogo tênis na hora de desligar a luz do quarto, eu jogo tênis. Na tomada. O Potter, ele... Tu é bom de piada, cara. Tu é bom de piada. Não posso deixar passar essa aqui. Tu é bom de piada. Obrigado, meu. Porra, a convivência é contigo, né? É um humor, assim, nota mil, né, cara? Verde. Porra, tu com certeza tens alguma influência do grande humorista, o... aquele Costinha, né? Mas o Potter, ele faz as aulas dele, ele acaba sempre pegando a professora. No caso, o professor. Não, é o professor. Faz a... Pega a professora. Então, é o aí... Cezinha, cara. Como é que eu vou pegar o Cezinha? Mas isso é uma questão interessante de ser analisada aqui, né? O Potter fazia aula de inglês, pegou a professora. Não, o não, Potter não, fazia não. Aula, Pilates, de... aula de Pilates, pegou a professora. Também não é verdade. Fazia aula de culinária, pegou a professora. Culinária? Fazia aula de não tênis, sei quê, pegou a professora. Uma professora de ensinar a fazer mocotó. Culinária, tu não me falou. Às vezes a gente... Tu é dentinho, tu é dentinho. Porém, tem coisa que eu não falo pra ti. É, pois é, deveria. E aí, Almir? Mas aí, Almir? A gente tá jogando tênis, às vezes, aí apaga a luz lá da UFSC. Certo. Lá na UFSC, tá jogando tênis, bum, apagou. Apaga a luz. E aí, como é que consegue? Daí vai falar lá com o reitor, ah, não, agora você não tem mais pra vocês, que já tá tarde, não sei o quê, vai vir pra casa. Não, seu reitor, mas nós queremos jogar, nós gostamos de esporte, nós gostamos de praticar esporte. Nós gostamos de sair das ruas, podia estar fumando crack. Não, não, agora vai pra tua casa, vai estudar. Aí a gente fica brabo. Aí que o Almir Kittin lançou? Que? A bola japonesa, que vem de Fukushima e brilha no escuro. Oh! Boa, a bola de tênis já é verde. Já é verde. Que só fez ela brilhar. Ela brilhar com a radiação. Parabéns. Pô, demais, vai ser inesquecível. Os teus lances, KG, vão ser como se tu estivesse fazendo o último lance da tua vida, assim. Fukushima. Cara. Emocionado. É o se bem Fukushima que todo tênis. Lance do KG já é como se fosse. As pessoas dizem carpe diem, viver o último dia como se fosse o único. O cara já faz isso, já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos ele acorda. Pode ser que seja o último. Que filho do Maiano, dá um tapa no Miro. Já tá do lado dele aí, KG. Dá uma bomba, rapaz. Por que, querido? Eu quero ver se hoje foi o último dia mesmo. É, aí eu quero ver amanhã. Não brinca, cara. Você não aparecer no aeroporto. Eu vou no teu crematório lá, pode ficar tranquilo. Eu vou na explosão. Se botar fogo no KG, pegar fogo na pode. Cidade toda, querido. Uma sacanagem é o KG morrer, poxa. Ser cremado e a gente levar as cinzas dele pro Beira-Rio. Vai assombrar o Beira-Rio, cara. Vai assombrar. Vai assombrar o Beira-Rio. Deixa que o Giovanni Luiz se encarrega aí disso, cara. Aí o Inter não ganha mais nada, hein? Olha aí. Deixa que o Giovanni Luiz assombra toda a torcida. 24 minutos pra 7. Vamos dar o rumo dessa prova? Vamos, show de intervalo. É voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Se você que não sabe ou se tem algum amigo seu que não saiba, informe. O Pretinho Básico das 18 horas aqui na Atlântida também é ao vivo, como das 13. Não é uma reprise. Não é uma reprise do programa das 13. É ao vivo, entendeu? Alguém acha isso? Ao vivo. Muitas pessoas acham. Mentira dele, não acreditem. É verdade. São 18 minutos para as 4 da tarde e estamos aqui ao vivo na Atlântida. Manchete da 0 hora de hoje. A manchete da 0 hora de hoje é: Brasil toma 3-1, 3-2 no caso da Alemanha. Cara, erra. Não, é ao vivo, galera, é ao vivo, né, doutor Alceu? É, bapa aberta. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, a Alemanha ganhou de 3-2 do Brasil, doutor Peter. Ah, e hoje de noite tem o Inter ficou jogando a primeira da Recopa. Eu acho que vai dar 2-1 pro Independiente até virada, doutor. Será que o Marquinhos vai jogar, doutor Alceu? Não, quem marca é o Damião pro Inter e o Independiente vira, doutor. Ah, é? 2-1. Doutor Peter, pra alegria do doutor Maurício Lins, vai rescindir o contrato com o Grêmio, doutor. Viu só que a pressão da imprensa. Doutor, que coisa boa essa notícia. A pressão, doutor Moreto. Pressão do Maurício aqui no programa e nas redes sociais, né? Fez com que o Lins mais uma vitória das redes sociais. O Lins que é ídolo do Criciúma, né? Criciúma. Quer voltar pro Criciúma. O Tigre que joga amanhã às 4h20 com a Ponte Preta, hein, Ponte Preta? Na Tere... perdeu o clássico Juventude com Metropolitano. Ei, Juventude. É nóis. Na Terreal, o Abaí vai jogar com o Cruzeiro às 6:30 da tarde em Cruzeiro. E acabou o jogo das 9, né, doutor Cadê? Acabaram os jogos das 9. É, também, e também o, das, o da, também das 6:30. A partir da 18ª rodada, é, ou é às 4 ou é às 6. Acabou a galinhagem. A Folha de São Paulo fez um estudo sobre o horário das 9, foi a pior média de televisão, a pior média de público, foi uma catástrofe geral. Cara, sábado, 9 da noite, o nego tá no bar, tá na pizza com a mulher, não tá vendo futebol. A ideia foi minha, gente. É, imagina. Domingo, CRC tem Caxias e Joinville. Ei, Caxias! Chapecoense, Brasil de Pelota, desde Chapecoense! E na Série A tem um monte de jogo, doutor Peter! O Figueirense com o Flamengo, ei, Figueirense! Não tem mais ingresso! O Grêmio Coplu, hein, Grêmio? Às 6:30 da tarde. O Figueira, joga às 4 e a dupla Grenal joga às 6:30. O Inter vai pegar o Bahia, hein, Bahia? Hein, Bahia, isso. E o Grêmio comprou o Júlio César, lateral esquerdo. É o Júnior César ou o Júlio? O Júlio. Não é Goleiro. Tava no Fluminense. É o goleiro. Vai botar pra jogar no lateral esquerdo, hein, o Júlio César. Ele é bem versátil. E hoje também foi o dia do Fico lá do Fred no Fluminense, né? O Fred deu uma coletiva de imprensa hoje de manhã e diz assim, não, vou ficar no Fluminense. Dia do Pico? E ele levou a conta do barzinho aquele que anunciaram 60 caipirinhas, não eram 60 caipirinhas. Quantas eram? Eram só 27 caipirinhas. Pô, menos mal, né, cara? 27 caipirinhas, 15 caipirinhas de saquê com frutas vermelhas e 12 caipiras clássicas de limão. Quanto custa essa caipira? R$19, bicho. A de frutas vermelhas. Muito caro. Tá, mas peraí, quantas ele bebeu? Não dizia na conta. Quatro garotas na mesa deles. Dois caras e quatro gurias. Seis pessoas. Sabe quanto deu a conta? A continha que ele mostrou, eu acho muito legal ele mostrar a conta. R$800. É o que dá nossos Happy Hours. 804. É assim, dá sim. Porã bebe muita. A diferença é que R$800 dá com o Fred mais 5 e o nosso R$800 dá entre 12. E olha lá. E olha o Fred ainda dá a saideira pra gente. O Fred ganhou 800 mil. Capaz. R$800 mil ganha o Fred. Caraca. E o salário do Dorival, Davi, quanto que vai ser? Ele ganha quase 1000 vezes mais do que nós, cara. Pensa nisso. Ele ganha 800 mil e ele foi oferecido ao Grêmio, inclusive. E o Grêmio não aceitou por causa disso. E o salário do Dorival, quanto vai ser, Davi? 350 mil, mas com possibilidade de prêmios aí, né, pro Vitória e bababá. Sim, sim. Não é nada, né? 350 mil não dá pra viver direito. Não, 350 mil é ridículo. Eu acho que, inclusive, a torcida do Grêmio vai fazer uma vaquinha, né? Vaquinha. A gente já faz, já. Tem quase 100 mil negros por mês dando dinheiro pro Inter, já. A gente faz essa vaquinha mensalmente aí, com débito em conta de passagem. Tem que aumentar, né? É. Matar mais gente. Pobre Dorival. Posso dar uma barbada aqui? Pode, manda aí. É futebol ou não? É quase isso. Então deixa eu promoção, eu quero pretinho na minha casa. Para participar, o ouvinte deve mandar uma mensagem de texto para 49207 com as letras PB antes. E aí depois completa a frase. Eu quero pretinho na minha casa, porque... Por quê? O autor da frase mais legal recebe o PB na sua casa no sábado, dia 27 de agosto. O período da promoção já começou até o dia 22 de agosto. Patrocínio Big, preço baixo todo dia. Promoção da Atlântida. E para conferir todas as regras do campeonatinho, né? O regulamento da promoção, entra no atlantida.com.br, que tem tudo lá, certo? Boa, a gente falou da conta de R$800, eu vou dar uma dica aqui, como se dá bem com a mulherada gastando só R$10. R$10. 10 pila no bolso, tá? 10 pau. É o meu caso. Liga pra gatinha. E diz aí, vamos sair hoje, tal. É, sim. Tá afim de fazer hoje. O quê? Ela vai perguntar. Até de Porto, né? Sei lá, né? Tô passando por uns problemas no trabalho, acabei um relacionamento, a minha mãe tá com problema de saúde, meu cachorro tá quase morrendo, eu precisava conversar com alguém. Uhum. Fala isso pra gatinha. A gatinha, ai, meu Deus, tá bom, tô indo pra aí, sete horas, beleza. R$10, tá? Uma cachaça de plástico de 1 litro, 1,50. Ó. Oh. Tá. 10 limões. Limões. Doritos. 110 gramas, 2,95. Torito. Coca-Cola lata, 1,35. Pô, depende, se for no Big é mais barato. Né? Prepara a caipirinha, banho tomado, Doritos na bandeja, Coca-Cola na geladeira, espera a garota chegar. Bem bom. Papinho vai, papinho vem. Caipirinha pra ela. Você na Coca-Cola e no Doritos. Em 40 minutos ela vai estar chorando por causa dos problemas com o seu cachorro, problemas familiares e tudo mais. Aí é a hora do último passo. Diga que escreve poesias e tem algumas em um caderno no seu quarto. Aí é encaçapar e correr pro abraço. Beijo! Que beleza! Mandou Christian Kirst. Maravilha, então, deixa eu ver, 40 minutos de caipirinha e poesia no quarto. Poesia no quarto. Poesia e ele manda o telefone dele, 5130. Tá louco, cara. Mas é uma bela técnica, né? Pra uma sexta-feira à noite. R$10. Tá chegando aí, né? Você que tá pelado, duro. Né? Sem dinheiro. Mas aí já tem que ter. Se ela quiser poesia, pega uma qualquer. Eu tô duro, mas tô vestido. Decora uma poesia. Isso, imprime o Twitter do Mr. P. E aí tem outra. Só que o cara já tem uma coisa prospectada, né? O cara tem que decorar uma poesiazinha. Exatamente. Cara, mulher é fácil, cara. Decora umas duas frasezinhas de efeito. Umas duas, três coisas da Bíblia. Duas frasezinhas de efeito. O meu amor seria atento antes. Depois de 40 minutos de caipira, meu. Nem precisa decorar nada. Nem 40 minutinhos de caipira era isso. Fala que saudade. Fala uma coisa em inglês. Inventa um troço em inglês mesmo. No alto daquele morro eu plantei uma roseira. Porteira redonda. Cercado de fios de cabelo. Essa aí, essa do Vinícius aí é mortal, né? Não tem. De tudo, meu amor, seria atento antes de contar os zelos. Ô, meu, aproveitar a presença do Davi aqui pra falar algumas pérolas em provas que apareceram por aí. Pergunta, Davi Coimbra. Cite três marcos do Império Romano. Resposta: Marco Antônio, Marco Aurélio e Marco Polo. Acertou dois, né? Pergunta, essa aqui é boa. Por que Dom Pedro fez o grito da independência? Resposta: porque não tinha microfone. Pergunta: quais são os polos da Terra? Resposta: Polo Norte, Polo Sul e Polo Aquático. Podia ser o Marco Polo também. Pergunta: explique o que é densidade. Resposta: é o mesmo que velhice, densa, idade. Pergunta: explique o que é meridiano. Resposta: meridiano é aquele que já passou do comeciano e ainda não chegou no finiano. Meridiano. Muito bem. Bom, hein? Muito bom. Bom, cara. Olha só aqui, o Douglas, desculpa, o Douglas, sabe? Não, o outro Douglas, ele manda um recado pelo Twitter assim: o Potter vai apanhar desses caras que jogam futebol americano e rugby. Só porque a bola é oval não quer dizer que são gays. Será que meus filhos quiseram comprar uma bola oval esses dias? Eu não deixei. Disse: não. Boa, Porã! Papai não vai dar isso pra você. Boa, Porã! Não. Vai ter os Gladiators, os Pumpkins e os Fisting jogando aí nesse final de semana. O Triangular. First Team. Ô, Magnata. First Team. Magnata, deixa eu mandar um abraço aqui pra uma galera. Andei viajando bastante aí, né? Fazendo a regueira aí pelo mundo. Andou viajando, Paulo. Eu tô sempre viajando. Tá sempre viajando, né, Paulo? Botar a viola no saco. Isso aí por aí, sim, fazendo reggae. Vai pra Blumenau, sábado? Eu vou estar em Blumenau amanhã, vou cantar uma regueira lá. Que horas? Com o cara lá, como é que é o nome do cara que eu canto com ele? É o Mr. P e o Cupim. Ah, é o Mauro Cupim, Banda Badaway, né? É, Banda Badaway. É, grande presença. Manda um abraço então pra galera do Poço Chapados. Assim lá, Poço Chapados, grande abraço. Lá que tu vai, claro. Tem um baita PF lá no Poço Chapados. Ah, uma loucura. A Fazenda Bomba Preta, galera, fazendo a Bomba Preta. Que isso, Paulo? Tem hospedado lá, fazendo a Bomba Preta. A família Bomba de Gramado, manda também um abraço pra eles. A família Bomba de Gramado conheço muito bem. Conheço muito bem. Também a Autopeça lá, quebrou a fumbica, né, Magna? Quebrou a fumbica, parei na Autopeça Gota Gorda. E também, tava com uma dor de cabeça braba, parei na drogaria Droga Luz. Droga Luz. Lá tem a droga certa pra dor de cabeça. Já pagou tuas contas de hoje, né, Paulo? Já paguei, mas vou estar na estrada, reggae na estrada esse fim de semana, hein? Reggae na estrada esse fim de semana com a balada do Pretinho, Magnata. E um abraço também pra William Fred. Grande William Fred. William Fred. Que também tá contribuindo aqui com o programa. Boa! O cara foi lá pra Mato Grosso. Tá bem. Do Humberto Xavier. Beleza. Um abraço pro Zento também, tá nos escutando. Querido Zento. Um abraço, Zento. Não, Zento, só vou te dizer uma coisa. Não, Zento. Vai, daqui a falar, Amaral? Não, tá valendo aqui meu aviso de férias, só isso. Ah, é? Que diz aí? Não, tô autorizado, habilitado. Mas quando é que hora chegou esse aviso? Boa. Hoje? Hoje, não, tá cedo, às duas horas? Mudou tudo. O da 5:30 não recebeu? Não, abri meus e-mails. Deu problema, Amaral. O cara chegou numa loja da Damilero. Isso é uma piada? Oi, meu nome é Damião. E eu vim comprar uma calça da Miller. Dami o quê? Damião. Ai, meu Deus. Não, vou ter que acreditar porque essa eu recebi por Twitter. Tem aqui a Caroline, que é a mulher. É a mulher do Dejaí. Meu nome é Caroline, sou a nova gerente aqui da empresa. Amanhã é bem cedo ter a reunião. Quero todos aqui. Quero o quê? Caroline. Oi, meu nome é Caroline. Essa vaga de estacionamento aqui do condomínio é minha. Quero que tire esse seu carro. Quero o quê? Caroline. Oi, meu nome é Caroline. Eu tava aqui te olhando e notei que você também tava me olhando. Eu quero um beijo seu. Quer o quê? Quero o quê? Caroline. E a carinha da Caroline. Caroline. Gregório Martins. O Luiz Fernanda, aqui é o Geiso, tá ligado? Gostaria de fazer uma geometria no meu carro. O quê? Geiso, tá ligado? Meu nome é Almir, eu estou promovendo um evento de automobilismo na cidade, querido. Ao quê? Almir, querido. Tá igualzinho. Oi? É verdade. Eu sou bravo. O Porã e gostaria de uns DVDs pornográficos. O quê? Porã. Olá, eu sou o Mr. P. Gostaria de saber se vocês vendem carros em miniatura. Mi o quê? Mr. P. Ah, e pra surpreender os ouvintes, segundo o Luiz Fernando. Isso nunca mais vai acabar. Oi, sou a Sandy. Estou vendendo eletrodomésticos de várias marcas. Qual você me recomenda? Daco é bom. Quem Luiz mandou Fernandes aquela do Damião e da Damiller foi o Josiel Console. Não colou. Josiel Console. Tá no Twitter bem. Dele aqui. Como assim, é, cara? Queridos, tá pronto, quase na hora aí de encerrar o programa, infelizmente. Coming to my life. Estamos chegando na hora da Voz do Brasil. Pra quem segue ouvindo Atlântida pela internet, tem Discorama. Amanhã no Rivagem. Já que vocês estão fazendo essa força, vamos fazer então. Vamos encerrar assim o programa da sexta-feira, desejando boas vibrações para a audiência da Atlântida. Bom final de semana. Esteja conosco novamente amanhã às 13 horas no modo replay. Voltamos ao vivo na segunda-feira, 1 da tarde. Valeu, todo mundo no segredo na reunião dançante hoje. Isso é Gala. Todo mundo pergunta no Twitter. Gala. Gala. G-A-L-A. A marida do Galo. Sabe que eu toquei essa música numa festa semana passada em Venâncio, e o DJ Zé Maier falou pra mim que é um espanador pra tirar a poeira desta música. Eu disse, cara, essa música não tem idade. É sucesso. Essa música é sucesso. Sucesso, é sucesso, é sucesso, é sucesso. Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me. Nobody saves me. Oh no. Nobody loves me. Nobody loves me. Isso? Deu problema. Ô, gente. Almir, para, Almir. Sai da mesa, Almir. É da merda. Gente, para de mexer aí, Almir. Os vizinhos estão reclamando. Tá uma loucura, né? Gente, 1 minuto de som ainda. Pepe, o pessoal da obra aqui tá reclamando aqui do lado. Como assim, cara? O pessoal da obra tá vazando, tá vazando a obra. Tá vazando o som aqui da rádio ali na obra. Tá reclamando, o cara da brincadeira ali, meu. Tá reclamando. O cara da brincadeira ali. Tá vazando a música ali agora, na obra. É agora. Agora. Todo mundo! Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves.